As suas cores são alviverdes, sua torcida feminina é demais. E Coelho, está no ar, decadentes número 181, especial Dia Internacional da Mulher. O comando hoje é nosso. Eu sou Raíssa Rocha, colunista do América no blog Mulheres em Campo e torcedora do Coelho desde que eu me entendo por gente. Graças ao meu pai, a quem eu dedico esse programa de hoje. E hoje comigo nós temos a presença mais do que ilustre da nossa torcedora símbolo da América, Dona Zuzu. Dona Zuzu, boa noite. É uma honra fazer esse programa com a senhora. Dê sua boa noite para a galera. Boa noite para vocês todas. A Zuzu está aqui firme e forte, sempre torcedora do Coelho, ama seu time. Tem vários anos que eu sou torcedora. Comecei a gostar do América através do meu marido, que foi médico do América em 57. Maravilhoso, dona Zuzu. É, eu quero agradecer também ao seu neto Matheus, né, que gentilmente está nos ajudando aí com a senhora. Tá bem. Tá? Muito obrigada. Imagina, eu também estou aqui na companhia, né, da minha parceira de blog, Melina Mesquita. Mel, dê sua boa noite também, se apresenta. Boa noite aos ouvintes do programa Decadentes, né? É um prazer estar participando com vocês aí, com a Rai, minha companheira de blog, né, do Mulheres em Campo, e dizer assim que a minha relação com a América assim é recente, né? Tem apenas 6 anos que eu sou torcedora, assim, mas sou assídua, vou sempre aos jogos e virou uma paixão assim na minha vida também. Bom, e para fechar aqui o nosso time feminino maravilhoso, a gente também tem a presença da Eduarda Gonçalves, a Duda. Também se apresentem para a gente, Duda. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes do programa Decadentes. Boa noite para vocês, meninas. Dona Zuzu, é um prazer falar com vocês. Bom, e a minha relação com a América começou recentemente, pela Rádio Inconfidência. Eu fui contratada como estagiária e hoje eu sou setorista do América, né? Cubro a América todos os dias, acompanho no CT, nos jogos. Estamos junto com a América nesse ano de 2019. Bom, meninas, então, vamos falar do jogo de ontem, né? Eu tinha fama de pé frio aqui nesse programa, mas mais uma vez ficou comprovado que eu não sou pé frio, entendeu? Vim aqui hoje, o time ganhou, entendeu? Não perdemos ontem. Então, assim, acabou já essa fama e já foi, né? E então, né, falando do jogo de ontem, a gente continua invicto. A gente venceu ontem por 2-0 do Tupinambá jogando na Independência, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, e chegamos aos 21 pontos, né? Duda, você que esteve lá ontem no Independência, fazendo a cobertura pela Rádio Inconfidência, conta pra gente quais são os seus destaques do jogo. Bom, primeiramente eu acho que foi um jogo muito bom, se tratando assim, claro que o América já vem muito bem no Campeonato Mineiro, já vem de uma boa campanha, né? Mas foi um jogo bom. O meu destaque, além do Mateuzinho, claro, ali na beirada do campo, foi o Júnior Viçosa, dois jogadores que eu vi que procuraram muito o jogo, colocando mesmo raça em campo, procurando sempre a vitória, e é aquilo que o América mais precisa no momento para continuar buscando a liderança do Campeonato Mineiro. Assim, a minha percepção mais de jogo foi essa, foi um jogo até muito bom. Não tive muitos destaques negativos, até porque não tive muito tempo de analisar essa questão, prestei mais atenção mesmo nas peças melhores em campo, mas eu considero que foi um jogo muito bom, Raíssa. Beleza. É, mais ou menos, né? Por aí mesmo que eu também acompanhei a partida ontem. E a gente tá ganhando confiança com o torcedor, né? Assim, acho que mais. Acho que entre eles também tá uma coisa bacana, assim, mas pra gente que ainda tá de fora, ainda fica acompanhando o jogo com um pouco de receio, assim, com medo do time tomar algum gol bobo, alguma coisa assim. Mas tá caminhando, tá caminhando. É, Mel, o América ontem, né, garantiu os 3 pontos, mas podia, né, ter feito um placar mais elástico, tá? A gente teve algumas oportunidades aí. O que que você acha que falta, assim, pro time não só vencer, mas como convencer também? Sabe o que eu observo muito, assim, já desde 2013, 14, mais 2014, eu acho que falta, assim, vontade mesmo, sabe, do time ganhar. Eu acho que eles ficam com medo, às vezes, muitas vezes. E de um ano para cá, parece que vem perdendo esse medo. Porque, assim, como eu sou psicóloga também, eu acabo analisando algumas coisas e eu sinto o emocional do América pesar muito em campo. Você falou essa questão aí do medo da gente levar um gol, sabe? Parece que quando a gente sai na frente do placar, é pior, parece que a gente relaxa e aí o time vai e empata. E eu tenho visto que as viradas que a gente tem conseguido deram um gás no time. Depois que eles começaram a ver que eles conseguiam virar, parece que eles ficaram com mais vontade de ganhar. É, mais ou menos, né, por aí mesmo. Não Dona é? Zuzu, a senhora foi no jogo ontem, não foi? Sim, eu fui ontem e achei que nós temos que valorizar muito o nosso técnico. O Givanildo é um excelente técnico. Eu, como eu acompanho o América há muitos anos, nós tivemos só glórias com ele. Então, ele é excelente, ele é inteligente, ele é uma pessoa do bem. Então, nós temos crescido numa crescência astronômica com ele. Então, eu quero parabenizá-lo com todo o meu coração e ao time de ontem também, que jogou com raça. É o que nós temos na América, raça. Nós não incomodamos qual série que nós estamos, não. Podemos estar na C, na B, na A. O América sempre é o América. Agora, o destaque para mim ontem foi o Mateuzinho, foi o Juninho, o Viçosa e também o Toscano, que ele jogou no América em 2016, e ele foi um excelente jogador. E ele agora está no entrosamento com a volta dele. Gosto do futebol dele, gosto do nosso goleiro, que foi substituído pelo João Ricardo, que era um excelente goleiro do América. Então, eu estou muito feliz com o meu time. Agora, nós precisamos de, para a Série A, algumas peças, mais algumas peças, para que a gente tenha uma classificação sempre e não está voltando. Entra na A, volta para B. Entra na A, volta para B. Então, é isso que eu penso. Eu quero a América na A. Então, eu faço tudo. Vou viajar. Eu viajei agora, esses dois últimos jogos, patrocínio, Posto de Caldas, eu vou onde o América for, porque a América é a minha paixão, é a minha vida. Eu estou com 83 anos, 60 de América. Então, a minha vida é o América. É isso aí. A gente, então, ontem, né, garantiu mais uma vitória. Isso. E agora, na próxima rodada, a gente tem o clássico, né, contra o Atlético, que deve definir a liderança aí do campeonato, né? Vamos falar depois do próximo jogo, mas só mais dois jogos. E eu posso falar mais um pouquinho? Pode. Eu acho que nós vamos ganhar do Atlético domingo. Nós temos chance de ganhar do Atlético. O Atlético é nessas coisas que falam, não. O Atlético está em plena decadência para mim. É isso que eu penso. Ô, Zuzu, desculpa te interromper. Lembrando que o Givanildo é assim, ele ganha todos os clássicos, né? Então, ele é o quê? Vamos com essa força. Ele ganha os clássicos, né? Quando ele está à frente do América, ele ganha os clássicos mineiros. Sim. Eu acho que sim. E ele, o Givanildo, ele é muito inteligente. Ele joga, ele arma o time com inteligência. Você pode olhar o toque de bola do América, é sensacional. Ele tem uma inteligência que pouco treinador tem. Sou fã totalmente do Givanildo. Ô, Duda. Oi. O América deve vir, né, com força total aí pro clássico, né, acredito eu, porque o Berola voltou a jogar, o Leandro Silva também aparentemente está recuperado, não tem problema com cartão amarelo, nem nada disso. Acho que vai vir com força máxima, né? Sim, sim. É algo até assim, como eu posso dizer. O Givanildo, às vezes eu falava do Givanildo agora, ele não é um técnico que faz mistérios, ele arma sempre o mesmo time, com sempre as peças principais desde o começo do campeonato. Tirando, claro, às vezes que ele foi obrigado a mexer no time. Ele veio com o mesmo time titular e a Melina falava também sobre a questão de convencer, né? Do time convencer. A minha preocupação no começo do campeonato era a reformulação do América. A gente tinha um certo receio de como que esse time ia se sair. E eu analisando hoje, principalmente até porque o América está invicto no Campeonato Mineiro, é algo surpreendente, assim. Por isso, né, às vezes eu estava falando do técnico Givanildo Oliveira, eu estava aqui concordando com tudo, porque o Givanildo, querendo ou não, além de ser muito inteligente, passa uma confiança muito importante para o time. Eu acho que para o clássico não vai ser diferente. Ele já vai trabalhar toda essa semana, eu acho, também muito mais com a confiança dos jogadores, né? Porque o América segue ali vice-líder, estava líder até algumas rodadas atrás, e agora uma diferença de um ponto no campeonato. Então vai com força total, deve ir com o time titular, claro. E a confiança do América deve ir 100% também, junto com a confiança do Givanildo Oliveira. Agora, o Givanildo tem uma coisa também. Ele é muito. Os jogadores têm um respeito muito grande por ele. Eles respeitam o Givanildo e eles acatam o que ele fala, faz, que ele manda fazer. Tem outros treinadores que não. Sim. Então, ele transmite uma confiança tão grande para os jogadores. E aí a inteligência dele é tão grande que os jogadores jogam amor à camisa. É isso. Não sei porque sou a torcedora muito fanática pelo meu time. Às vezes eu falo umas besteirinhas aí. Ô, Zuzu. No jogo, a América abriu pra cá com o Júnior Viçosa, né? E no segundo tempo o Matheusinho fez aquele... Isso. Falta que ele veio treinando. Agora a gente quebrou aí esse tabu desse gol de falta. Queria acrescentar alguma coisa relacionada ao jogo? Quer falar mais alguma coisa? Eu achei a falta que o Matheusinho cobrou valeu eles ter ficado treinando, porque, assim, foi uma pintura, né? A cobrança de falta dele. Foi muito bonita mesmo. Foi sim. E eu assim, vi também um repórter falando, sim, na minha rádio, que eu ouço mais, que é a Itatiaia, que o América não, que nunca fez um gol de falta. Quando ele acabou de falar isso, o Mateuzinho fez o gol. Pronto. Fechou a boca dele. Que bom, né? Ainda foi bem bom. Que positivamente, né? A gente calar a boca da das imprensa. Pessoas que às vezes criticam o meu time, sim, deviam ficar calados, né? É isso. Porque o pessoal só sabe, a nossa própria imprensa mineira, né? Que fala tão mal da gente e não dá espaço para nós no. Não dá espaço nem para Atlético, né? Nem para o Cruzeiro, nem para América. É time de São Paulo, Rio, né? Rio isso. Grande do Sul, e nós sempre ficamos para baixo mesmo. Ô, Duda. Oi. Ontem, ouvindo a coletiva do Givanildo, ele está obstinado em conseguir o primeiro lugar, né? Assim, quer conquistar a liderança a todo sim custo e está realmente colocando o time nesse objetivo, né? Sim, em todas as entrevistas coletivas, principalmente no CT lá na Drummond, ele fala exatamente sobre isso. Que ele não quer o segundo lugar, que ele quer o primeiro. Que ele tá brigando exatamente pelo primeiro lugar. E é uma filosofia desde o começo do campeonato mesmo que ele vem colocando. Tanto que a gente fala com ele, mas o time não tá invicto e tudo mais. E ele fala, não, isso para mim não é tão relevante. Eu quero a liderança do campeonato. Eu quero terminar sendo campeão, no caso. E ontem ele falou também exatamente sobre isso. Vocês falavam da imprensa, a gente, claro, perguntou sobre o clássico. Ele falou, não, vale a liderança e é isso que eu quero. É isso que ele coloca, até porque o América agora só tem o Campeonato Mineiro. E ele citou exatamente isso. A gente tem que ser campeão, tem que terminar em primeiro lugar. Sim, foi mesmo. Ô, Duda, como que você sente assim, o emocional deles? Você que tá mais próxima lá, dos jogadores, do Givanildo também? O Givanildo é uma pessoa bem mais fechada, eu diria, né? Ele não transmite tanto, assim. A gente nunca sabe quando ele tá bem e quando ele tá mal. Mas... é isso mesmo. A gente nunca... É verdade, é verdade. Ele não demonstra, né? Ele é bem frio, focado, assim, né? Ele é intocável. A gente falava essa semana que até brincando o Givanildo é sério, então a gente não consegue perceber. Não, eu vou contar um casinho pra vocês rápido. Eu falei já, Givanildo, eu quero te dar um beijo. Aí ele esquivou assim, nossa, meu Deus, fechou uma cara horrível pra mim. Mas eu consegui tirar o beijo dele. Mas assim, e aí a gente teve a eliminação na semana passada e o emocional dos jogadores pesou, assim. Sim. Porque a gente vinha, eu falo a gente assim, porque como eu tô lá todo dia, já tô envolvida. Vinha de uma confiança muito grande os jogadores, né? Porque o time tá bem no Campeonato Mineiro, conseguiu passar pra segunda fase, então vinha de uma confiança, vinha tranquilo. E aí, com a eliminação, eu acho que, assim, não era minimamente esperado pelos jogadores. Foi realmente uma partida que ninguém imaginava. Tanto que, nos primeiros dias após o jogo, eles falaram sobre isso. Deu aquela caída. Tanto que o Givanildo conversou muito durante a semana com os jogadores sobre isso. Sobre a eliminação, que era pra esquecer, era pra focar no Campeonato Mineiro. Na quinta-feira, quando eu voltei do recesso, eu já senti o time mais tranquilo mesmo, focado no Campeonato Mineiro. O nosso objetivo é esse, nosso objetivo é a liderança, é continuar bem. Então o emocional já tá bem tranquilo. E isso é uma parte que eu acho que o Givanildo trabalha muito, que é o emocional dos jogadores. É bem importante para ele. Não só o time tá bem taticamente, fisicamente, como psicologicamente também. Sim. Bacana. Tá certo. Meninos, vamos fazer a votação então do Balo e do Colatina? Conseguiram pegar mais ou menos como que é, né? A votação do Bala para melhor em campo e a votação do Colatina para quem a gente vai dar uma gongada aí. Quem quer começar? Pode ser Melina? Pode ser? Pode. Assim, eu tava pensando, fiquei um pouco na dúvida em relação ao Bala, mas aí eu vou votar no Júnior Viçosa, não só pelo gol, né? Mas também porque eu vi que ele participou bastante, eu vi ele tentando, perdeu alguns gols também, e eu tenho gostado bastante dele em campo, né, no jogo. E aí posso falar o Colatina já também? Pode. Então, sim? Aí eu coloquei o João Paulo, porque às vezes eu acho que ele se atrapalha e tal, assim, e aí não foi nele que eu... Porque assim, o jogo em si, eu acho que teve... Eu tava difícil achar um Colatina, mas eu coloquei ele, João Paulo. Tá, Duda, faz a sua votação. Eu vou ficar com a Melina mesmo, igual ela falou, o Júnior Viçosa, até mesmo que eu tava ali na beiradinha, e ele me foi muito participativo no jogo, tanto que teve uns 3 lances de impedimento, que ele tava com muita vontade de jogar. E aí eu fico com o Júnior Viçosa, apesar do Mateuzinho também ter brilhado, mas o Viçosa pra mim foi o Bala, no caso. O Colatino também, eu bati um pouco a cabeça pra poder escolher, assim, eu fiquei meio assim, quem será? Mas eu fico com o João Paulo também. Eu não sei, não tem me agradado tanto. Eu acho que ele pode render muito mais ainda. Então, por isso, João Paulo. Tá certo. Dona Zuzu? Oi. Pra quem aqui. É a senhora que foi o melhor em campo ontem? Mateuzinho. Mateuzinho. Sim, sim. Ele é sensacional. Ele é um menino, conheço bem mesmo. Ele em si, fora de campo. E não é pelo eu conhecê-lo, não. É porque o futebol dele é genial. Ele para mim, ele foi o melhor em campo. Entendi. E quem que a senhora não aprovou muito ontem? Fala para mim, para ser o Colatina. João Paulo. Paulo também, né? Sim. É, eu vou seguir aqui com as meninas. Também vou votar no Viçosa como melhor em campo. E se destacou, né? Tem também evoluído bem aí no campeonato, nos jogos. A gente criticou ele um pouquinho no início e tudo, mas ele tá uma crescente bacana. E o meu Colatina também vai ser o João Paulo. Acho que não tá, sabe, um trabalho bacana ali na lateral, não tá conseguindo, né, desenvolver um trabalho bacana ali na lateral e, infelizmente, às vezes tem comprometido, né, o trabalho da outra parte do time, assim, tanto do meio campo, quanto um pouco também da questão de apoiar no ataque. Então, tá trazendo realmente problema, né, pro nosso time aí. E aí, meninas, eu queria, né, agora, mais nessa parte do programa, conversar um pouquinho com vocês, né, sobre essa relação com a América, assim. Eu, como eu comentei no início, né, eu torço para a América desde pequenininha, pela influência do meu pai, fui crescendo, né, vendo o time passar por vários percalços, mas também ter lá as suas conquistas, e foi super importante, assim. E, Mel, conta um pouquinho mais, né, pra gente, você que conheceu a América um pouco mais recentemente, assim, é bem interessante isso também, né, quem começou a torcer para a América de uma forma mais recente, assim, como que foi isso? Então, eu morava no interior, né, eu sou de Lagoa da Prata, e o meu tio-avô, que faleceu há uns 8 anos atrás, que era da cidade de Bom Despacho, ele era americano, assim, doente mesmo, assim, muito americano, os filhos todos americanos, e eu conheci o América através dele, assim, quando ele faleceu, inclusive, teve homenagem do pessoal do América para ele, ele foi enterrado com a bandeira do América, né, então, assim, isso mexeu um pouco comigo, mas eu fui conhecer o time mesmo depois que eu mudei para cá, para Belo Horizonte, através de um rapaz que eu conheci que era americano. A gente teve um namoro, foi um negócio engraçado. A gente teve um namoro, terminou o namoro, eu continuei com o time. E assim, eu chegava aqui, o pessoal me cobrava muito. Você não tem time aqui em Minas? Você não tem time em Minas? Eu falei, não gosto nem do Cruzeiro, nem do Atlético. Ah, então torce para o América. Eu comecei a torcer para o América. Ainda na segunda divisão. Aí eu comecei a acompanhar os jogos. Comecei a achar legal, bacana, assim. Aí fui muito bem recebida pela torcida. Fiz muitos amigos na torcida. Então, assim, isso foi, para mim, foi ótimo, né? Foi um time e uma torcida que me recebeu muito bem. Então, não tem nada para reclamar quanto a isso. E ficou, assim, meu coração ficou verde e branco e coelho, né? Na veia. Ô, Duda. Oi. Oi. Eu recebi até uma pergunta aqui do Glauco. Ele está perguntando como que é a dinâmica do seu trabalho lá no CT, né, como que acontece e tal, como que você acompanha o clube, se você cobre os coletivos e como é que você faz esse trabalho. Sim, é bem, bem diário mesmo, todo dia treino no CT lá na Drummond, eu tô por lá, quem me acompanha nas redes sociais, eu coloco geralmente as informações mais importantes, mas todo dia eu tô lá, todas as coletivas também, como eu disse, eu faço pela Rádio Inconfidência, né, então pra rádio. E aí, nos Jogos do América, geralmente, quando eu não estou de repórter, eu estou de comentarista, uma das duas funções. Mas diário, setorista, todos os dias, estou lá cobrindo as notícias do América, tudo que acontece no CT, além do Emerson Romano, que a Zuzu deve conhecer, da Itatiaia, eu estou lá, são as mais assíduas, assim, que frequentam o CT lá na Drummond, mas é diário, todo dia, tem treino do América, eu estou por lá. Ah, bacana. E Dona Zuzu? Oi. A senhora que tem tanta história para contar, a senhora tem alguma história de clássico contra o Atlético? Contra? O Atlético, que a gente vai enfrentar no próximo jogo. Eu falar alguma coisa contra o Atlético? Não, de algum jogo que a senhora foi no clássico. Se eu vou? Isso. Eu não entendi a pergunta. Não, de algum clássico que a senhora foi. Ah, eu vou em todos os clássicos, até não vou lembrar um por um, não. Eu não perco clássico do América nenhum, eu viajo. E eu quero falar como eu entrei para o América. Eu entrei para o América, através, ele, na Alameda ali, que era a Alameda Ezequiel Dias, hoje que era o Extra ali, era do América. E eu nadava ali. E aí conheci meu marido ali, que era, por ele, terminando medicina, era americano, muito mesmo, muito forte americano. E ele foi convidado a substituir um ortopedista. Ele ficou lá 2 meses só, porque ele não queria ser ortopedista, ele foi pediatra, ele já faleceu. Através dele é que eu fiquei encostando o América. Isso foi em 57. Olha, faz o cálculo quantos anos que eu sou americana. É isso? É uma paixão maravilhosa. Eu me sinto orgulhosa de ser americana. Minha paixão, meu coração, e a minha paixão era o meu marido e o América. Hoje eu sou totalmente América. É isso que eu tenho que contar. Bacana, dona Zuzu. Meninas, eu vou ler aqui alguns comentários no YouTube, tá? Pra gente acompanhar aqui e responder também os meninos. O Thales mandou aqui pra gente. Boa noite, meninas. O que esperam do América para esse ano? Título mineiro, tiro da Série B, acesso à Série A. Mel, quer responder? Sim, eu espero tudo. Eu ia responder a mesma coisa. Primeiro o Campeonato Mineiro e depois campeão de série B com certeza, né? De novo. Eu sou pé quente, eu estando lá a gente ganha. Então vamos continuar, nós duas, né, Raíssa? Nós duas somos pé quente. Marcos mandou aqui pra gente também. Boa noite, diletas. E o clássico para domingo, qual que é a perspectiva? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o jogo? Eu acho que, né, a nossa expectativa realmente é estar confiante, né? A gente vem bem no campeonato, quer conquistar a liderança, o Juvenil está, né, focado nisso, e acho que a gente espera ganhar, assim, a gente nunca quer, né, nem perder muito. Empatar, que também vai ser um resultado bastante ruim. Isso. Acho que a gente quer conquistar essa vitória. Assim. Nada menos que a vitória, né? É isso. Nós queremos a vitória domingo. Sim. Mais uma pergunta, o Carlos está perguntando, Mel, o América precisa para se manter na Série A do Brasileiro? Olha, eu acho o seguinte, talvez mais confiança neles, sabe? Querer ficar mesmo, não ter medo de entrar em campo contra os times da Série A, sabe? Quando o América estava na Série A, não me lembro quais jogos que eu assisti, que ele ganhou de times, eixo Rio, São Paulo, né? Assim, eu jamais imaginava na época, né, que o América ganharia. Então, eu acho que falta, às vezes, uma vontade, falta, assim, ter coragem. Falar, não, nós somos time de Série A. Nós não vamos mais aceitar menos do que isso. Talvez seja por aí, sabe? Não sei se eu tô errada, se falta mais alguma coisa. Acho que por aí. Menina, eu acho que é exatamente sobre isso. É mesmo ter uma consciência de que o time consegue, de que o time pode também, sabe? Porque às vezes também falta isso nos jogadores. Ter uma consciência da série que você tá, de onde você quer chegar, pra colocar isso em campo, né? Não adianta só entrar e jogar, tem que ter isso por trás também. É porque aquela coisa, você tem que mirar o melhor. Você tem que mirar a lua pra você conseguir alguma coisa, mesmo que você não consiga ficar, mas você vai tentar, você vai dar o sangue. Vários jogos que eu assisti do América, eu saía de lá assim, frustrada, pensava assim, meu Deus, parece que o time nem entrou em campo, sabe, assim, alguns anos atrás. Né, Zuzu? Eu acho também. Isso, eu acho que falta um pouco de mais garra em certos jogos. Uhum. Mais vontade de vencer, sabe? Aquilo, parece que eles estão cumprindo ali, tem jogos, a obrigação só em sair em campo. E eu acho uma falta também deles, que eu sinto muito, porque que eles não, terminando o jogo, eles não comemoram com a torcida. Uhum. Você pode prestar atenção, acaba o jogo, eles vão embora. E nós ficamos ali pedindo, aplaudindo, guerreiros, vocês são guerreiros, e eles nem olham. Eu acho que falta isso no time, falta ficar, porque eu fico muito na charanga ali, na minha charanga, que é a vaquelhada. Uhum. E ali que eu fico junto com a vaquelhada. Eles tinham que chegar ali e fazer uma reverência para a gente. Não precisa de dar camisa, não, que nós precisamos. Nós queremos vê-los dar um abraço, falar, agradecer a torcida ali. Eles não fazem isso. É uma falha muito grande. É isso. Teve um ano que era meu aniversário e o América ganhou. Eu fui ao jogo e aí eu pedi para uma pessoa que trabalhava lá né, com o América. Eu falei, gente, eu quero ir lá embaixo, porque eu quero, assim, quero tirar uma foto com eles e tal. Eu vou sempre. E eu, assim, foi fácil até de ir e tal, consegui. Sim. Depois, assim, de uns 2 anos pra cá, parece que eles fecharam isso. Fecharam não mesmo. Não é de uma forma que ficou super difícil. É, aí eu perguntei, eles falaram, eu falei, eu acho que eles tinham que se aproximar mais da torcida. É. Sabe, porque nós somos decapolares, mas nós somos muito apaixonados por nosso time. Nós somos alucinados pelo time. Eu já fui várias vezes ali. Naquele lugar ali embaixo, na entrada da garagem ali. Estacionamento, No estacionamento, isso. Autógrafo, foto. Eu tenho 1000 fotos com eles, autógrafos, camisa ganhei do João Ricardo. Então, eu tenho muita história do América para contar, que eu ficaria até amanhã aqui conversando com vocês. Isso é bom. Ô Melina, eu acho que vocês falando dos jogadores, a relação com a torcida, é uma coisa que a gente sempre pergunta, porque vocês estão sempre lá apoiando e tudo mais, ainda mais que o time está numa fase boa. E eu acho que de todos os jogadores, o que mais tem esse reconhecimento, essa troca com a torcida, é o Marcelo Toscano. Que todas as vezes que a gente fala com ele, e a torcida vai estar lá, é um horário ruim e tudo mais, e ele sempre fala, não, a gente agradece demais por isso. Ele sempre responde também, sempre que pode, quando eu vejo, né, responde a torcida, enfim, eu acho que de todos é o mais solícito em relação a isso. Eu também sinto essa falta de um pouco de troca entre torcida e jogadores nesse caso. Então ele é o único, porque os outros não vão. Sim. E eu não vi Toscano também agradecer, não. Eu acho que eles têm que ter o conjunto, eles todos, a obrigação de nos cumprimentar e agradecer por nós estarmos ali. Ontem foram 333 torcedores. Então, são os que gostam do América, que amam, que não fica em casa de pijama vendo o jogo, não. Que vai, que viaja, que sofre, chora. Eu chorei várias vezes pelo América, muito. Até hoje eu choro se o meu time perde. Então, por que que eles não têm esse amor que nós temos pelo time? Sim. Eles vão embora, eu sei, mas ali eles são americanos, querendo ou não. Ganhando pouco que for, mas eles estão trabalhando. Eles são funcionários do América. Então, eles têm obrigação de amar a torcida, mesmo que seja por poucos segundos ali, ir lá agradecer, fazer uma reverência à torcida. Isso também. Eu não perdoo, não perdoo. Muito bem, Zuzu. Vou cobrar por isso, gente, pode deixar. Pode cobrar. Ô Duda, outro dia eu conversei rapidinho assim com o França, sabe? Sim. Aí eu falei, comentei sobre isso com ele. Que às vezes eu puxo a orelha de alguns jogadores que eu consigo gosto muito do futebol acessar. Do França. E eu acho que alguns são bem receptivos, sabe? Eu já conversei também com o Mateuzinho, com alguns outros que até já saíram do time e tal, mas assim, eu acho bacana quando eles são receptivos com a gente, porque nós estamos lá pra torcer. A gente não, sabe, assim, a gente tá lá porque é o melhor deles e o melhor pro time, né? Sim, exatamente. Eu acho importante, até porque é a torcida que move um time, né? Se um time não tiver para quem torcer, não existe. Para quem jogar, na verdade, não existe sentido, assim. E é uma coisa que eu também percebo, tanto lá dentro do CT quanto nos jogos também, que falta um pouquinho dessa cumplicidade. Ontem eu vi na hora do gol, por exemplo, o Júnior Viçosa correndo, aí o pessoal até tava brincando, ele tava correndo pra torcida, mas aí não tinha a barra 1 atrás do gol, né? Não tinha mais. E a gente cobra exatamente essa questão. Tem que ter uma troca mesmo, eles têm que reconhecer também que vocês estão lá sempre torcendo. Pode deixar que eu vou continuar cobrando por isso. Pode cobrar, porque precisa mesmo. Nos pode cobrar. Eu vou aguardar agora. Aí eu vou gritar, Duda, Duda, Duda. Boa, boa. Meninas, vou voltar aqui para os comentários. Vou ler um comentário aqui do Henrique, que é decadente, mais do que decadente aqui do programa. E ele comentou que se a torcida do América se empenhasse metade da dedicação e torcida que a dona Zuzu coloca no time, o América seria imbatível. Talvez mesmo. Eu acredito. Os comentários dos meninos também elogiando o programa, né? O Marcos Neto dizendo que o programa, a torcida feminina é demais. O Carlos está dizendo que é cruzeirense, mas que torce para o América. E o espaço nacional do Campeonato Mineiro, mas também no cenário nacional, que está parabenizando o programa. Márcio Oliveira também, agradeço. O Lucas Deleucas, que também é do Decadentes também. Boa noite, meninas. Para vocês, para a Série B, precisa de contratação? Se sim, quais posições? quais posições que estão, né, mais críticas aí no nosso time e que a gente acredita que precisa de reforços aí para a Série B. Mel, o que você acha? Olha, eu acho que, assim, no momento eu vejo laterais, alguma peça ainda na defesa, porque, engraçado, o ano passado a gente perdia gol pra caramba, né? E não fazia. Mas esse ano nós estamos fazendo muito gol, né? E estamos perdendo gol também. Então, assim, nosso ataque, eu acredito assim, que tá até bacana. Talvez colocar mais alguma peça para poder, assim, né, para a Série B, para o pessoal aguentar também, para o time conseguir render até o fim do campeonato. Mas eu acho que laterais, mais assim, mais uma peça para defesa seria mais urgente, talvez. Eu acho também que nós temos que ter um banco, reserva, que substitua quem está fora, quem machucou. O América tem falta disso. Que não caia a qualidade, né, Zuzu? Que consiga. Não caia a qualidade, é claro. Bacana, né? Vamos continuar aqui. Marcos Neto comentou também: gostei do Morelli ontem, jogo de cabeça erguida, entrou sem medo e parecia que já era do time. Edmilson está dando parabéns para a torcida feminina. Marcos também dando parabéns pela Duda, dizendo que acompanha ela no rádio e no Twitter. É a melhor fonte de informação do Coelho hoje. Parabéns, quem me dera, gente. Eu recebi mais uma pergunta aqui. Deixa eu só abrir aqui direitinho. O Glauco tá perguntando também, Duda, quando que você vai narrar na rádio? Era bom, viu? Já determinou uma data. Vamos lá, botar pressão. Eu não tenho essa data ainda. É um projeto que o Toscano tá colocando à frente. Mas, enfim, eu acho que até o meio do ano isso deve acontecer. Ah, que ótimo. Ontem quem tava narrando o jogo era a Isabelle, né? Se não me engano. Isso, Isabelle Moraes. Ah, bacana. Legal. Chegou mais um comentário aqui também, de Nova Serrana, vos abraça, meninas. Vocês acreditam que o time está no caminho certo e que pode acertar os detalhes com a Série B em curso? Eu acho que sim, eu acho que o time tá bem, a gente ainda tem, como vocês disseram, como os meninos colocaram, a gente ainda precisa de algumas peças. O América fez boas contratações para tanto pro Campeonato Mineiro quanto para a Série B. Uma boa parte do time são jovens das categorias de base, né? Então, assim, a gente ainda tem aquela mescla de muita experiência com muita juventude, aí o time ainda tá se acertando, mas eu acho que tá no caminho certo. Eu não sei se a diretoria vai investir em contratações para a Série B, especificamente ao longo aí, né, finalzinho do Campeonato Mineiro e tudo mais, mas eu acho que tá bem até então, tá conseguindo ir. Eu acho que pro objetivo que foi colocado no começo do ano, que era trazer esses mais experientes para conseguir jogar a Série B, eu acho que tá conseguindo, assim. E acho que também é bacana ver esse trabalho do Givanildo, assim, né, com esses meninos, que ao mesmo tempo estão subindo e tudo, estão se adaptando ao time titular, mas também ele tá colocando eles para jogar e tá dando, pelo meu ver, né, tá dando bastante certo, França, com o Christian, que tem entrado de vez em quando, assim, ele consegue também, né, gerenciar de uma forma que tem dado certo, assim, o time tá... Eu também acho. Cumprindo o objetivo. Isso. E o campeonato tá chegando ao final, né, a reta final, mas a gente tá cumprindo o objetivo e ele tá conseguindo colocar os meninos sem... Eu acho também que nós estamos no caminho certo, e nós temos muita chance de ganhar esse campeonato mineiro, quem sabe também subir com muita tranquilidade, não aquele sufoco, cai, nossa, não cai, pra Série A, não é mesmo? É isso aí. Duda, a gente tinha conversado também um pouquinho mais cedo, né? O América tem um time feminino de futebol, sim, e um time feminino de futebol americano também. E a gente conversava um pouco, né, sobre essa relação da diretoria com o time feminino. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Sim, no começo dessa temporada, né, as meninas voltaram de férias. Ano passado as meninas foram campeãs do campeonato e tiveram sucesso, né? O América era o único time que tinha time feminino, já era uma conquista muito grande por isso, e as meninas foram campeãs. Porém, no começo desse ano, com a queda do time principal masculino no ano passado, o América fez uma reformulação na equipe feminina. Muitos jogadores que, inclusive, estavam na vitória, né, da conquista do campeonato do ano passado, elas saíram, deixaram o time feminino do América e, inclusive, fizeram uma seletiva ontem para trazer novas meninas, trazer novos atletas para o time. Assim, o América já vinha se destacando exatamente por ter um time feminino. O Hoffmann Túlio vinha fazendo um trabalho muito bom junto com a coordenadora. Dava gosto de ver as meninas jogando, né, e levando o time do América também nesse quesito. E aí, com o começo desse ano, fizeram essa reformulação, as meninas deixaram o clube, agora nós tivemos a saída da coordenadora e também do Hoffmann Tullo, perdemos os dois. É, e eu conversava com a Raíssa exatamente sobre isso, como o time feminino depende do time masculino, né, do sucesso do time masculino, porque foi só acontecer, vamos colocar assim, essa tragédia do time cair, que as meninas também acabaram perdendo algumas coisas, por isso esse planejamento, essa reformulação atingiu elas também, de uma forma que eu acho que ninguém esperava, até porque um time campeão em Minas, né, a gente espera que continue, que se mantenha fazendo o que vem fazendo, tendo um bom desempenho, uma boa atuação, e não aconteceu, assim, agora o time passando por essa reformulação. Acaba que a gente também fica abalado por isso, imagino que as atletas muito mais, porque quando você faz um bom trabalho, o que você espera é continuidade mesmo, e não teve, né? A gente espera que nesse campeonato que se inicia agora, no Brasileirão, que as meninas tenham tanto sucesso como tiveram no ano passado, né? O campeonato já começa agora dia 27 de março. Então, assim, espero que tenham o mesmo sucesso, né? Tomara, né? A diretoria tem que ficar atenta. Eu fui em vários jogos dela do campeonato feminino. A senhora foi, dona? Fui. Viajei até assim, para o interior quando ela estava começando. E elas estavam um time muito forte, muito bom. Aquela menina que eles ganharam pela Itatiaia, que chama o Troféu Guará, elas foram escolhidas. Foi o único título que o América teve esse ano, foi o futebol feminino. E com aquele treinador, né? Esse que vocês falaram, o nome Hoffman, parece. E aquela outra menina que era também coordenadora. Agora, isso não interfere muito, não, porque como a América é muito grande, nós vamos ter melhores jogadores das que saíram. Não interfere, isso não interfere com a América, não. Nós somos guerreiros. Então, venham outras melhores das que saíram. Sim. É isso. Está chegando assim. Mais comentários aqui para a gente. O Henrique comentou aqui, parabéns por representar tão bem o América. Queria saber de vocês qual a posição mais carente de reforço no elenco de hoje. A gente tinha comentado sobre as laterais, né? Sobre esse reforço que a gente acredita e também, né, na questão do banco de reservas, né? Que a gente acredita que também o time precisa reforçar um pouquinho mais para ter um pouco mais de gás aí nesse campeonato brasileiro. É isso. É pauleira, né? É isso. Eu acho que o meio-campo do América, eu acho que seria bom. Ao longo trazer algumas contratações, não sei, é uma visão agora minha mesmo, mas eu acho que é o que mais é uma posição que também me preocupa, além das laterais que vocês falaram assim especificamente, porque os meias que a gente tem, né, falando assim, meia mesmo, o Felipe Azevedo, o Felipinho e o Emiliano, ou seja, só o Azevedo aí cumprindo, né, ele é meio atacante, cumprindo a função, é algo que me preocupa, assim. Pro ataque, assim, vocês acham que precisa de algum reforço? A pergunta do Marcão também. Eu acho que sim. Eu acho que precisa de reforço. Porque o América ataca, os gols demoram muito a sair, perde gol demais. Precisamos de um centroavante raçudo, que entra de alma e peito e alma, que faça gol. Eu acredito que falta, sim, um centroavante. Falta um goleador, né? Um goleador, cara, isso mesmo. Fica lá, isso, um goleador. Nós precisamos de um goleador. América perde gol demais. Falando dessa questão do gol, é engraçado, porque assim, o América trouxe, no começo da temporada, o Jonatas Belusso com esse título, né? De homem-gol. E eu tô esperando pra ver o futebol do Jonatas há um tempo, assim. Eu também. E toda vez que ele entra... toda vez que ele entra, eu fico na expectativa de que ele renda muito mais, assim, porque eu assisto ele nos treinos, eu tenho essa expectativa, e aí quando ele entra, eu não vejo tudo isso. Então, assim, esse goleador que a gente está esperando, talvez tenha sido ele essa aposta e que ainda não está rendendo, que possa vir outro aí no meio do ano. Isso. Ô, Duda. Oi. Tem uma pergunta aqui também do Alisson, perguntando, assim, quais jogadores jovens têm treinado bem e que podem conquistar a titularidade em breve, né? A gente já tem o França entrando aí de vez em quando, tem mais alguém que você aponte, assim, que seja potencial para poder ser titular? Olha, além do França, o Inayam me chama muita atenção também nos treinos, e o João Cubas, ele é lateral, ele me chama atenção, faz bons treinos, assim, não me lembro se ele chegou a jogar, se ele já entrou, acho que não, mas está sempre sendo relacionado também, é alguém que me chama atenção. Então, o João Cubas, o Inayam e o França são os que mais me chamam a atenção, que podem entrar e, quem sabe, conquistar uma titularidade. O Pedrão, eu achei que entrou, mas não conseguiu. Ele estava muito, muito afobado e tudo mais. Achei que ele não conseguiu render quanto a gente estava esperando, né? Ele é um zagueiro novo também. Mas eu acho que, mesmo novos, são esses. Eu gosto muito do futebol do Ademir. Sim. Muito. E é um jogador que... Ele é de patrocínio. Ele, o pessoal de Patrocínio ama o Ademir. Quando Sim. eu estive lá em Patrocínio, que terminou o jogo, que foi 0-0, ele abraçou, os torcedores do Patrocinense foram correndo para abraçá-lo, entendeu? E ele é um menino sensacional, uma família sensacional. Conheci a mãe dele, mas o futebol dele, para mim, me agrada muito mesmo, muito, muito. Sim, e é um jogador que eu acho que tem, no caso, perdido espaço para o França, né? Que a gente acha que tem entrado. Ele tem perdido espaço para o França, ainda mais depois dos gols do França, ficou um pouco mais difícil. O Ademir vinha sendo relacionado no começo da temporada, sempre sendo relacionado, na verdade. Gosto muito do futebol dele, muito. Tem um futebol bem legal mesmo. Mel. Sim. O Marco está perguntando se o Givanildo é o técnico ideal para a subida para a Série A esse ano. Esperamos que sim. Eu acho o Givanildo muito teimoso, sabe? Assim, principalmente naquela questão de mexer. Ele demora muito a mexer no time, né? Às vezes ele tá, assim, o negócio tá, não tá fluindo e tal. Acho que ele perde muito tempo para mexer no time. Mas com o histórico todo que ele tem, como até a Duda comentou, a questão da. E a Zuzu também falou a questão do respeito, né, dos jogadores com ele e confiar. Eu acho que assim, ele passa confiança para os jogadores. Eu sinto isso, né? Então eu acho que sim. A minha opinião, a Zuzu interrompe, que a minha opinião, sim. ele é o técnico ideal para a Série A. Para nós subir para a Série A, ele, Givanildo. Esperamos que dessa vez dê certo, né? Que ele consiga o objetivo, que é levar o nosso time de novo para a Série A. Ó, eu sou piate coelho, viu? Vai dar certo. Tem aqui mais uma pergunta para a Duda, do Glauco, perguntando como que o técnico Givanildo se relaciona com o Felipe Conceição, que é o auxiliar dele, né? Se eles se complementam. O que você acha, Duda? Sim, é exatamente isso. Eu acho que o Givanildo, ele não toma nenhuma decisão sozinho, eu diria. O Givanildo é uma pessoa que ele analisa muito, boa parte dos treinos ele não fica ali no canto com os jogadores, não. Ele fica mais com a comissão técnica mesmo, analisando tanto individualmente cada jogador, né, quanto o grupo. E ele tem essa ajuda do Felipe Conceição, é muito importante até pro grupo, porque o Givanildo, ele é muito bom, como eu posso dizer. Ele escala muito bem, mas tecnicamente, né, taticamente, ele precisa desse auxílio. Ele não é aquele treinador que coloca o time de uma forma tática, né? Quem desenha, teoricamente, isso pra ele é o Felipe Conceição, assim. Ele é muito mais, como a Melina acabou de dizer, ele é muito teimoso. Então, tem alguém ali auxiliando. Entendi. Meninas, a gente tá chegando aqui na parte final do programa e eu quero agradecer demais, assim, a companhia de vocês e por a gente ter conseguido, né, se reunir nesse domingo para fazer esse programa. Eu tô muito feliz e até muito emocionada aqui, né, de estar com vocês, e quero agradecer de verdade, assim, muito vocês, agradecer aos meninos também pelo espaço, né, e não é de hoje, né, que os meninos têm dado oportunidade para que eu esteja no programa e a gente tenha essa participação também feminina no programa, e também nas conversas, nos debates. Então, assim, é sempre, né, algo muito deles, assim, e é muito bacana, tá? Eu quero, né, pedir para vocês para dar um recadinho final, para começar com a Dona Zuzu. Dona Zuzu, muitíssimo obrigada mesmo pela participação da senhora. Eu estou realmente muito honrada e muito feliz. Pode deixar o seu recadinho. Obrigada. Eu quero agradecer a você, a Melina e a Duda. Você é a Raíssa, né? Raíssa. E dar parabéns para o nosso dia do Internacional da Mulher, que nós somos... Não tem, nós somos guerreiras, nós lutamos, vencemos, somos vencedoras. A todas as mulheres do Brasil e a nós aqui mineira, que somos as nossas principais, o nosso dia, que foi dia 8, que estamos comemorando hoje. Um beijo para vocês, fiquei honrada em participar do programa. Quando vocês precisarem de mim, sou a primeira a chegar aqui, tá bem? Obrigada. Eu quero agradecer também o Alisson pela gentileza do convite, e o Matheus, meu neto, que me ajudou muito, está mandando um beijo para vocês três, tá? Matheus, obrigada por tudo, tá? Obrigada. Duda, também deixar o seu recadinho, te agradecer muito também por ter estado aqui com a gente, né, nesse dia. Obrigada, Raíssa, obrigada, Melina, Dona Zuzu, um beijo. Eu queria agradecer também o Alisson pelo convite, fiquei muito feliz, não só pelo convite, por estar participando com vocês aqui nessa noite, comemorando o nosso Dia Internacional da Mulher, mas também, por claro, estar falando do América, né? A gente tem isso envolvido agora, tem esse laço. Isso então, assim, muito, então, estou muito feliz com o programa, espero que tenha sido um programa tão bom para vocês quanto foi para mim. E, claro, esperamos a volta, né? Outras oportunidades, quem sabe. Um beijo para todo mundo, obrigada pela participação. Com certeza. Deixa só para a gente aqui o contato lá da rádio, Twitter... Todos os contatos que você quiser passar pra gente aqui. Tá, joia. Todos os dias, às 11 da manhã e às 8 da noite, eu tô na Rádio Inconfidência com o Noticiário do América, né, a M880, ou pela rádio inconfidência.com.br, e no Twitter, que é onde eu tô mais ativa com a torcida do América, é EduardaCG_, tô lá todos os dias com o Noticiário do Coelho. Ótimo. Muito bom, muito bom. Melina, obrigada por um beijo. Tudo, por ser minha parceria, por me ajudar tanto no blog, por a gente levar o Coelho aí mais longe, tendo mais espaço, né? Eu te agradeço muito também por ter vindo e deixe seu recadinho também. Tá bom, um beijo. Eu quero te agradecer muito, Rai, e dizer assim que foi muito importante para mim, sabe, essa volta com o jornalismo mesmo, que de forma mais informal, mas falando de coisas que eu gosto, né? Que é o futebol, que é o América e tal, assim, então, muito bacana, e tá junto de pessoas que eu gosto também, melhor ainda. Quero agradecer a companhia de vocês, agradecer o espaço, né, dado pelos meninos também, pelo Alisson, agradecer os comentários deles, principalmente do Carlos também, que mandou pergunta, que eu chamei para ouvir o programa e ele tá ouvindo, e quero deixar uma mensagem, assim, para as mulheres, sabe, que elas vem conquistando, né, o espaço na sociedade, nas arquibancadas, no esporte masculino também, para que a gente continue ocupando cada vez mais esse espaço, né? E desejar a todas um feliz Dia Internacional das Mulheres, que apesar de ter um dia, né, para nós, é todo dia, né, gente? Dia das Mulheres é todo dia. É isso. Obrigada, viu? Beijos para vocês todas. Então, só para encerrar, eu agradeço também, né, além de agradecer de novo as meninas, assim, o espaço dos meninos decadentes, né? Eu quero mandar aqui o meu abraço, meu beijo também para as meninas lá do nosso blog, Mulheres em Campo, né? As meninas também são incríveis, assim, a gente tem um blog nacional, né, que tem um alcance super bacana. Muito bacana, uma troca muito boa, né, Rai? A gente lá batalha bastante, mas, assim, também as meninas, né, acompanham vários times do Brasil inteiro, então, assim, é um espaço também super bacana. Quem quiser, inclusive, acompanhar o nosso trabalho no Facebook, acha como Mulheres em Campo. No Instagram, @blogmac, né, tudo junto. E, gente, é isso. Vou encerrar o programa, mas eu tô extremamente feliz. E agora vamos para esse clássico e se Deus quiser, a gente vai ganhar, vai ser líder, vai ganhar o campeonato e é isso. Gente, é isso mesmo. Nossa, que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.